machucado, peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu quero ver vocês, vai, vamos pra cima, senhor. O meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, feio, tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Uou, uou, uou, uou. Tá tudo bagunçado, feio, tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Uou, uou, uou, uou, uou. Tá tudo bagunçado, feito. Tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer nem ficar do seu lado. Uou, uou, uou, uou. Barreto no Central do Sertanejo, esse sucesso, 40 graus de amor. Passou também aí na terceira posição Jorge Mateus ou Soma ou Soma. Tivemos na quarta posição Luan Santana com a música nova Eu, Você, O Amor e Ela. Na quinta posição Marcos Bellucci, Tô Feliz. E também na sexta Low Bat com Made in Roça. E assim nós vamos fechando o nosso programa dessa sexta-feira, agradecendo a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Na semana que vem, dia 18, segunda-feira, dia 18, tem mais Central do Sertanejo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande abraço, um grande beijo. Vem aí mais um líder de audiência. Valeu, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Um final de semana maravilhoso. Segunda a gente se encontra, tá certo? Valeu, valeu. Central do Sertanejo. A primeiríssima da semana. Tava esquecendo, mas o que é isso? Leonardo, pergunte ao dono do bar. Eita. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela. Bebe e chora por ela. Eu aposto a minha vida e tudo que tenho juntado. Como não tem um cara mais apaixonado que não esquece de você nem um segundo. Alguém te amar do tanto que eu te amo. Na solidão é seu nome que chamo. Você virou minha cabeça e meu juízo. Ela não vem, eu fico bebendo. Cachorro me servindo, coração doendo. Eu bato na mesa, grito o nome dela, afogada em tristeza. Pergunte ao dono do bar quem sofre por ela. Quem vira noite sem ela. Quem morre de amor por ela. Pergunte ao dono do bar quem é louco por ela. Só fala o nome dela. A minha vida e tudo que tenho juntado. Como não tem um cara mais apaixonado que não esquece de você nem um segundo. Eu duvido